Dando continuidade aí ao Festival Grito Rock de Belo Horizonte. Extremoiada na área, Coyote S.A. Se chama mais, vai lá, Wiz. Que deu essa chance pra gente e essa plateia maravilhosa aí que veio lotar a casa, veio dar esse voto de confiança pras bandas que vem de fora, vem de longe. A gente encarou 10 horas de viagem pra chegar aqui e é com muita satisfação a gente vai fazer esse show. E a gente vai aqui lançar uma música nova, que vai ser a próxima a ser gravada. Tá saindo uma nova agora, semana que vem. Mas essa é Zero Bala, nem tem nome ainda. É com vocês. É isso aí, espero que todos estejam gostando. E vamos de mais uma música nossa. Essa sim sai semana que vem, se o vocalista que vos fala for lá gravar o vocal. Então é com você, meu amigo David. Essa música chama Sempre Aqui, e eu escrevi pra minha mãe, que se encontra em uma fase difícil, e foi uma forma de homenagear ela e dar força. Vamos lá, David. Thank you. Valeu! Tá sendo do caralho essa noite. É muito gratificante pra gente ver esse carinho de vocês. E agora vamos de mais uma própria, que é de composição quase que exclusiva do Leandro. E vamos ver se a galera gosta. E aqui, tem headbanger em Bauru, não tem? Cadê a galera do metal do Bauru aí? Quero escutar aqui, hein? Beleza? Vamos lá, Leandro, é com você. Take us to my love. valeu, galera. E vamos aí de mais música nossa. Afinal de contas, a gente rachou 1000 quilômetros de Belo Horizonte, não foi pra tocar música dos outros. Então vamos lá. Vamos tocar uma música que já tá correndo com a gente aí tem bastante tempo. Foi uma das primeiras músicas que a gente fez. Vai ser gravada um dia. Ela chama Acordar. É bem mais popzinha. É legal. Vamos lá. Só que você pediu. Rapidinho, apenas pedido do chegado aí. Vamos de Self Evolution, vamos lá. down. This must be swung into a secret illusion. Essa é uma brincadeira que a gente faz. E pra prestar a devida homenagem aos grandes artistas do rock and roll mundial, vamos de TNT do ACDC, todo mundo conhece, né? Vamos lá? Todo mundo comigo, hein? Cantar esse refrão, vamos lá comigo. 'Cause I'm TNT, I'm dynamite. TNT, no, we'll not fight. TNT, I'm a power now. TNT, what was we Foi do caralho estar com vocês. Valeu. Cada quilômetro percorrido na estrada, valeu. Percorrido na volta. Pra quem ainda não conhecia a gente, nós somos Coyotes S.A. Arroba Banda Coyotes no Twitter. Pode procurar no MySpace. Aí tá pra galera aí, ó. E muito obrigado, Bauru. Muito obrigado pro Coletivo à Margem. Foi do caralho esse show. Valeu, galera. Foi foda. Valeu, obrigadão.